A explicação para estelionatários e outros golpistas em geral preferirem idosos para aplicar seus crimes é bem óbvia. Antigamente, a honestidade era uma prática comum. Eram feitos negócios sem qualquer tipo de garantia e estava tudo certo. Ou melhor, a garantia era um fio de bigode, que valia muito mais do que qualquer contrato. Quando alguém dava a palavra de honra, de cavalheiro, tinha que cumprir mesmo. Além disso, talvez por serem deixados de lado por seus familiares, muitos idosos, com toda a inocência do mundo, atendem com a maior gentileza desconhecidos que batem na sua porta. Dão atenção e acabam se tornando vítimas de oportunistas sem vergonhas. Tudo isso pode não ser novidade, mas é necessário dar algumas dicas para quem está na melhor idade. Tome cuidado com a sua poupancinha e com as suas economias. O pior é que os parentes e amigos mais chegados podem ser quem vai te causar prejuízo. Todos os dias tem uma ocorrência policial sobre subtração de dinheiro de idosos. E o pior de tudo, muitas vezes os criminosos são aqueles nas quais a vítima deposita extrema confiança, como parentes, amigos próximos. Os motivos são os mais variados, desde a simples ganância até o uso de drogas. Por isso, é importante que o idoso use mais de uma pessoa para conferir seus dados, se não puder ir até o banco. Nunca entregue sua senha bancária para ninguém e não revele quanto tem depositado. Além desses golpes que são aplicados por parentes e amigos, existem outros golpes que foram inventados para enganar especialmente idosos. O conto da aposentadoria, por exemplo. O golpista se identifica como funcionário da Previdência Social e se disponibiliza a conseguir uma aposentadoria para a vítima, mesmo que não tenha contribuído de forma correta, ou que não tenha tempo ou contribuições para se aposentar ainda. A vítima aceita e acaba pagando algumas parcelas em dinheiro vivo. Outro golpe é o do reajuste atrasado. É parecido com o golpe anterior, só que é feito para quem já tem o benefício. O golpista aborda as vítimas, dizendo que elas têm direito a receber os reajustes atrasados do benefício previdenciário e oferecem para agilizar o processo na Previdência Social. Dizem que têm algum tipo de conhecimento pessoal e, para isso, pedem documentos e um depósito antecipado do que seria para pagar o seu cúmplice dentro da Previdência. Quando o aposentado percebe, o estelionatário some. Se você quiser, você pode denunciar esse tipo de golpe. Ligue para o Previfone. O telefone é 0800-780-191. O serviço funciona de segunda a sábado, das 7 às 19 horas. Outro golpe, um pouquinho mais diferente, é o do recadastramento bancário. Nesse, o vigarista liga para a vítima e diz ser representante do banco no qual ela possui conta. Diz que tem que fazer o recadastramento bancário e pede o número da agência, da conta e a senha. Nunca dê o seu número de conta ou senha por telefone. Se alguém pedir dados, dizer que tem que fazer recadastramento, vá direto à tua agência bancária. Passe essa dica adiante.